ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas com a sua participação sempre aqui pelo 991248325 ou 992042222. Não esqueça de mandar a sua mensagem com o seu nome completo e diga pra mim qual é a pizzaria aqui de Guaranésia que vai dar um convite para o show com Henrique Juliano e Nayara Azevedo. É show esse que acontece no dia 14 na Expo Agro de Guaxupé, tá? A pizzaria vai sortear esse convite no dia 13, na quinta-feira, dia 13. Se você fizer isso, se você acertar esta pergunta, se você acertar a resposta, você vai concorrer a uma pizza para hoje à noite ainda, tá? Lá da pizzaria Pizza em Casa Gourmet. Então participe aí da nossa programação. Tô recebendo aqui agora o Douglas Vink, a Laís Vieira, o Daniel Silva e também a Fabiana que é diretora da divisão de cultura aqui de Guaranésia. A gente vai estar falando sobre um evento que vai estar acontecendo entre os dias 17 e 21 de julho, que é a primeira semana cultural de férias. Vamos começar pelo Dani, que está aqui mais próximo de mim. Geralmente eu começo pelas damas, mas vamos começar pelo Dani, que está mais próximo. Tudo bem, Dani? Boa tarde, seja bem-vindo ao Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde aos ouvintes e mais uma vez prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Hoje o Dani ajudou bastante aqui durante a entrevista com o Júnior, né? Vai sair as faixas aí do trânsito, né, Dani? A gente já fechou. O pessoal tá reclamando, puxando a orelha da prefeitura por causa disso. Pois é, mas como o Júnior disse, as pessoas têm que entender o seguinte, a coisa pública a gente não faz como a gente quer no tempo que a gente quer. Houve a licitação de faixa um tempo atrás e a gente está reunindo todo o material que estava pendente em relação à comunicação visual para estar despachando de uma vez. Então, a gente vai dar uma certa celeridade na confecção dessas faixas para essa semana, para que todas as intervenções de trânsito que ocorrerem, elas serem precedidas, melhor dizendo, dessas faixas. Esse trecho passará por uma intervenção de trânsito. Atenção, será uma faixa padrão, para que a gente não tenha cada intervenção ter que fazer uma faixa diferente. Ou seja, a gente está preocupado até na questão da economicidade da prefeitura. Mas o pessoal pode ficar tranquilo, a gente está ciente dessa nossa responsabilidade, sim, desde o começo, mas está trabalhando, a equipe de comunicação está trabalhando para que isso venha e já vai ser resolvido nessa semana. Tenho várias perguntas aqui para o Júnior, até estou te mostrando aqui, sim, no meu WhatsApp particular, que o pessoal mandou no meu particular. Vou passar para você, depois você repassa para o Júnior, pode ser? Por favor. Muito bem. Estou recebendo aqui também o Douglas. Douglas, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar recebendo você aqui, viu? Prazer meu. Você também, olha lá, e chega mais próximo aqui, né? Você não vai escapar. Boa tarde. Prazer estar recebendo você. E a Fabiana, que é a diretora de cultura da divisão de cultura. Boa tarde também, todos os ouvintes. A primeira pergunta que eu quero fazer, e vocês decidam quem vai responder para mim, é como é que surgiu essa primeira semana cultural de férias? De onde vem essa ideia? É uma ideia que surge aqui em Guaranésia? É uma ideia estadual? Como é que é isso? Dani, quem que vai responder? Bom, eu vou passar o início, depois os meninos vão complementar, e a Fabiana também, que é a diretora de cultura. Existe um equipamento público, que é a nossa estação, né? E a gente quer dar vitalidade, dar movimento àquela estação. Pouco tempo atrás aí a gente fez a semana de museu, um movimento muito gostoso, crianças, idosos comparecendo à estação. E existe um processo de até revitalização no que diz respeito ao patrimônio cultural que vem num segundo momento. Mas como existe esse equipamento, existe a ociosidade das crianças nesse período de férias, por que não estar usando esse equipamento, usando as pessoas que nós temos de uma maneira lúdica? E aí é o mérito, né, da cultura, do pessoal da comunicação, o Douglas, que é estagiário de comunicação, a Laís, que é estagiária na cultura, tiveram a ideia de estar realizando essa primeira semana cultural de férias. Ou seja, foi um trabalho deles, né, com o aval do Paulo Marcos, que é o secretário de cultura, com o aval da administração, de estar elaborando um projeto simples, mas que, quem sabe, dando certo, a gente acredita que vai dar, num futuro, seja um referencial nas férias na cidade guaranense. Como é que surgiu a ideia, Douglas? A gente estava vendo, nas férias, as crianças muitas vezes ficam em casa, vê a TV, e a gente pensou, por que não trazer elas pra gente e trazer mais cultura pra elas? Igual, o nosso evento vai ter teatro, vai ter jogos educativos, vai ter palestra com o Wilson Brás, com a ONG Amigos dos Amigos, e vai ser uma coisa bem diferente, onde as crianças vão poder diferenciar. Ocupar o espaço, né? Realmente, espaço. Né? Porque ficam ali durante as férias em casa, geralmente, jogando videogame... Né? Tipo, deixar vai o WhatsApp. Ser proibido o celular? Vai ter um segredo. A Flaviana também vai ajudar a gente com teatros, com pintura de rosto. E vai ser uma coisa bem bacana para as crianças que vão trazer, vão deixar as férias com cara de férias mesmo, né? Mas e a programação, Laís? Como é que isso foi definido, por favor, essa programação? Pintou a ideia, vamos fazer a primeira semana cultural de férias, né? Vocês tiveram essa ideia e a programação? O que, que vocês planejaram? Na programação, a gente procurou atender da melhor forma possível as crianças. E a gente está buscando muito as brincadeiras mais antigas, amarelinha, pula corda, gincana, essas brincadeiras, assim, realmente que vão deixar de lado essa tecnologia, essa coisa toda, que às vezes nas férias as crianças acabam ficando só na frente da televisão, só na frente do celular. Então vai ser uma coisa assim, bem divertida mesmo, para as crianças poderem exercitar, correr, brincar, todo mundo junto, rir. E como a gente pegou uma faixa etária entre 7 e 11 anos, vai dar para dar uma misturada legal com as crianças lá. Carrinho de rolimã naquela rua, nem pensar, né? Nossa senhora! Seria uma boa, né? Não, quem sabe, tem um loteamento ali perto ali, poderia, quem sabe, num outro momento, pensar nisso, né? Né? Mas aí seria faixa etária de... Seria de 14 a 44 anos, né? Fabiana, e o apoio total, né? Total. Da cultura, né? Total, da cultura. E a gente quer resgatar, né, Antônio Cláudio? O que o Guaranese precisa mesmo, né? De um lazer para as crianças, de uma atividade, entendeu? Brincadeiras mesmo. Para deixar um pouco a tecnologia de lado mesmo. O WhatsApp, o Facebook, as redes sociais mesmo. Tá? E aí vai ser o pessoal da cultura que vai estar trabalhando lá, que vai estar cuidando disso tudo, porque a gente não está falando de duas, três crianças. São muitas as crianças. Quem que vai estar cuidando dessa criançada? Então, no caso vai estar eu, né, a Laís, o Douglas, o Dani também vai estar lá ajudando a gente. Vai ter mais umas três pessoas, né? Monitores lá. Monitores também. Vai estar tudo bem organizado. É a equipe bem organizada mesmo. E aí, Douglas, como é que é? Chegar na hora e já começar a brincar? Tem que fazer uma inscrição antes? Então, as inscrições vão começar no dia 3 e vão até dia 13 de julho. Tá, então a gente tem poucos dias aí para a criança se inscrever. Tem até quinta-feira. Até quinta-feira. E ela pode ser feita pelo telefone da prefeitura, que é o 3555-3556, o ramal 230, ou diretamente na prefeitura mesmo. Chega lá, fala com a Laís. E as vagas são limitadas e o evento é totalmente gratuito. Tá, vagas limitadas. Sim. Estão pensando em quantas crianças aí? São divididos em duas turmas, né? São divididos em duas turmas. A turma A, que é crianças de 7 e 8 anos, que vai acontecer no período da manhã. Do dia 17 ao dia 21, no período da manhã. Todos os dias? Todos os dias. A mesma turma todos os dias? A mesma turma todos os dias. Semana toda, né? Tá. Semana toda. E a turma B, que são as crianças de 9 a 11 anos, que é todos os dias no período da tarde. Aí a gente está pensando em 50 crianças por período. Tá, 50 de manhã e 50 à tarde. Isso. E se tiver algum espertinho que quisesse inscrever nos dois períodos? A gente dá um jeitinho. Dá um jeitinho, né? Como é que, e a programação? Nunca é demais, né? Vai ser, um dia vai ter cinema, no outro dia... Como é que vai ser isso? Vocês já definiram isso? Já. A gente está programando na segunda-feira para ter o Fest Curtas, que é o cinema, vários filmes infantis para as crianças, e brincadeiras diversas. Na terça-feira a gente está pensando em gincanas e jogo de perguntas, esse tipo de brincadeira. Tá. Na quarta, a gente vai ter a pintura de rosto com a Flaviana e o conto de histórias, que também vai ser um teatro. A gente vai apresentar o teatro lá. Na quinta, vai ter mais brincadeira educativa, palestras com o Wilson Brás, com a ONG. Pessoal da ONG, né? Isso. E na sexta, a gente vai ter um encerramento com mais pintura de rosto para encerrar, um bate-papo para criança e mais... Brincadeiras educativas. Vai ter pipoca também, algodão doce, vai ter um suco para as crianças, vai ter um lanche para eles também. Todos os dias. Todos os dias. Então, para se inscrever é o 3555-3556, ramal 230, ou ir diretamente já na prefeitura e procura por vocês lá. Sim, sim. Né? Vou fazer um intervalo comercial, depois a gente prossegue nesse bate-papo aqui. A primeira semana cultural de férias que acontece aqui em Guaranese, no Complexo Ferroviário Mogiana, antiga estação ferroviária aqui de Guaranese, de 17 até o dia 21 de julho. São duas turmas. A turma, vamos chamar de turma A, vai ser de 7 a 8 anos, né? E acontece das 8h30 da manhã até as 11h15. E a turma B, de 9 a 11 anos, das 13h30 até as 16h15. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É, a gente falou aqui no bloco anterior, esqueci de perguntar uma coisa que é fundamental. É tudo de grátis, Douglas? Como é que funciona lá? Tem que eu pagar a inscrição, alguma coisa? É tudo 0800 mesmo. 0800. Tudo grátis. Na faixa. Tudo na faixa. A única coisa que a gente pede é pra pessoa ela tá fazendo a inscrição pra gente ter o controle mesmo. Tá. A inscrição feita pelos pais, né? Feita pelos pais. Os pais podem ir lá procurar vocês. Sim, pode procurar a gente ou ligar no telefone e fazer a inscrição. Tá. Essas brincadeiras que vão estar acontecendo lá, vocês que vão estar... fazendo todas essas brincadeiras, né? Isso. Com essa meninada. É, uma coisa que os pais sempre se preocupavam, vou deixar meu filho lá, será que não tem problema? E aí, Douglas? Não, pode... O que você vai dizer para esses pais? Que pode ficar tranquilo, que a gente tá organizando um evento bem bacana, com uma equipe muito boa, assim, para atender as crianças. A gente tá pensando muito na segurança das crianças também. Umas brincadeiras mais... mais sadias. Sadias para as, né, crianças. Tranquilas. Mais tranquilas, assim. Brincadeiras da nossa época, né, Dani? Sadias. Resgatar muitas brincadeiras que hoje as crianças às vezes nem conhecem, né? É. Não, as brincadeiras eram sadias. A gente que era Peralta, né? Nossa, mas aí vai ter tudo lá, né? Amarelinha, né? Isso. Essas coisas todas vão resgatar. Sim, com certeza. E durante a participação do Júnior, Tony Cláudio, eu tava tendo um insight, mais um, que a criação acontece nesses relâmpagos, né? O pessoal falando muito em questão de educação do trânsito. Se houver espaço, se houver uma pessoa que a gente possa estar requisitando aí, contando, talvez a gente possa até encaixar dentro das palestras educativas, palestrinhas, alguma coisa de educação de trânsito. Sobre já para essa criançada, para começar a ter essa preocupação desse cedo. Né? Porque tem o projeto aí, Garotos para Paz, que tem essa preocupação, mas serão 100 crianças que serão atendidas, ou seja, uma grande parte da nossa população não é atendida. Então, talvez, se houver uma maneira de a gente encaixar nessa programação, por que não? Ou seja, todas as ideias, até mesmo da comunidade, serão bem-vindas. E a gente está procurando as parcerias, ou seja, hoje é um projeto da cultura, mas já existe um pouquinho de parceria com a educação, porque se comungam, né, conversam entre si as secretarias, talvez a gente possa vir a contar com monitores da educação também, que vai facilitar muito o trabalho dos meninos e dar essa segurança que os pais precisam também. Os pais realmente ficam preocupados, não, né? É importante. Quando o pai ainda veio aqui e falou da colônia de férias, né? Sim. O pessoal se preocupou muito, mas vamos deixar meus filhos aí. Como é que vai ser, essa garotada vai ficar, quem vai cuidar deles, né? Quem é pai sabe. Não, isso é importante, é importante. Laís, resgatar brincadeiras do passado. Você e o Douglas são muito jovens. Vocês estão pesquisando onde essas brincadeiras do passado? Assim, a gente é jovem, mas eu basicamente esperando as brincadeiras de infância, que na época de infância a gente brincava muito na rua, desenhava amarelinho com um pedaço de tijolo, pulava corda. Nas escolinhas tinham muito desse tipo de brincadeira, morto-vivo, estátua, dança das cadeiras. Então, assim, é umas coisas que eu vejo muito em falta hoje. Antigamente você passava pelas ruas, você via as crianças tudo correndo, brincando. Hoje as ruas estão mortas, você não vê mais. As crianças estão só com o celular na mão. Então, assim, eu acho que é bem interessante. Até nas férias, geralmente, os pais ficam preocupados. Nossa, eu vou trabalhar, o que, que eu vou fazer? Meu filho vai pra onde? Meu filho vai fazer o quê? Então, se levar, é uma oportunidade muito boa das crianças, assim, conhecer, fazer novas amizades, porque vão ser várias crianças. E lá eles vão conseguir, assim, aprender um pouco também sobre tudo, né? Que o Wilson vai estar lá com a gente, dando umas minis palestras. A ONG vai estar colaborando também. E, assim, geralmente é coisa que criança gosta muito, né? Com certeza. Douglas, vamos reforçar o convite, então, para todo mundo participar aí dessa primeira semana cultural de férias, a primeira que eu espero que seja de vir uma tradição e... Se Deus quiser. Quem sabe a gente tem em julho, tem em janeiro, né? Com certeza. Então, eu estou convidando todos os pais para fazer a inscrição do seu filho para lá com a gente, de 3, começou dia 3 até dia 13 de julho. falar comigo, com a Laís, pode ir diretamente na prefeitura ou fazer por telefone, que vai ter muita diversão e as crianças vão gostar bastante. Então fica o convite. Cinemas, né? Brincadeiras dinâmicas, jogos, histórias, teatros, atividades culturais e muita diversão. É isso com que certeza. Está garantido para a criança. Com certeza. Valeu, é a nossa bom. Meta. Além da pipoca, algodão doce, suco, né? É, a Fabiana teve que sair antes, ela que nos lembrou disso, mas enfim, teremos também todos os dias um lanche para a criançada. Laís, obrigado pela participação, tá? Imagina, a gente que agradece aí pelo apoio e estamos esperando então as mães lá fazer as inscrições das crianças. Essa semana as inscrições podem ser feitas até 5 horas da tarde, que a Fabiana vai estar lá na cultura, então quem quiser até 5 horas da tarde pode ir lá essa semana que vai estar recebendo. Tá, até o dia 13, né? Dia 13. Até o dia 13 é quinta-feira, gente. Certo. Então, corro mais rápido, né? A partir de segunda-feira já vai lá pra... São só 50 vagas, só né? Só 50 vagas. Sim. Dani, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Tano Cláudio, agradecer a você, a Pasta Ilha, toda a equipe, né? Por mais esse espaço aí para estar divulgando as coisas boas, as boas iniciativas da nossa cidade. E fica aí o convite aos pais, né? Tá, para estar prestigiando esse evento e estar dando a oportunidade para o seu filho de estar brincando de verdade. E só fazer um paralelo em relação à tecnologia, a gente vai estar registrando esse momento. E quem sabe fazer pequenos filminhos, né, Douglas? Para depois estar mostrando para as crianças também. E quem sabe seja uma oportunidade das crianças estarem tendo um contato bem próximo do teatro, para a gente estar começando a buscar aí novos atores mirins que venham a ser atores infantos juvenis aí a médio e longo prazo. Ou seja, a cultura você tem que estar semeando ela. A prática lúdica, a educação lúdica, você tem que estar incentivando a cada dia. E essa oportunidade dos pais estarem nos ajudando a fazer isso. Incentivando os filhos, né? Sim, sim. Valeu, Dani. Obrigadão, meu amigo. Um grande abraço a todos e bom final de semana. Intervalinho comercial, eu volto já para encerrar o Expresso deste sábado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa...